princesa do carnaval brasileiro. Cinderela lá no morro, ela bandeira Maria. Lava roupa, passa roupa o ano inteiro, pra ser princesa do carnaval brasileiro. Chuá, chuá, chuá. Quanto esplendor naquele vestido de prata. Maria é destaque na noite multicor. Mas quanta água tornou, carregou.